Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O seu reencontro é aqui. Madrugada Nacional. No verso e na música também se compõe a notícia. Madrugada Nacional. Agora em Brasília, pontualmente, 12:30. Aquela olhada no calendário, hein? Dezembro chegou, então vamos dar boas-vindas. Querido ouvinte, último mês do ano já terminando. Dezembro, que seja repleto de energia positiva para todo mundo. Você piscou e dezembro chegou, cheio de luzinhas de Natal. Seja um bom menino, faça um bom uso deste mês, que no final você ganha presente. Se não conseguiu realizar seus sonhos ainda, não importa, porque daqui a pouco começa o ano novo, cheio de possibilidades. Vamos deixar o baixo astral de lado, porque estamos no mês de dezembro. Dezembro combina com Natal, que enche nossos corações de esperança e de muito amor. Seja bem-vindo e que cada momento deste mês de dezembro tenha muitos sorrisos e abraços apertados. É tempo de reunir a família, celebrar as amizades, expressar gratidão por tudo que a vida nos ofereceu até aqui. Começando o dia com bons pensamentos e energia positiva, vamos conseguir atrair para perto de nós somente o que poderá nos fazer felizes. Então, vamos lá, mãos à obra. Aproveite esse dia para fazer de cada instante um dia especial, cheio de amor, carinho e alegria. Ei, você! Tenha então um bom dia. Brasília, 12:03 de um novo dia. Minha querida Brasília. Bom dia, meu querido Brasil. Olha aí, pela emissora mais potente da América Latina, querendo ou não querendo mais ela, Rádio Nacional de Brasília. Ei, estamos começando um programa de muito alto astral, simplesmente Madrugada Nacional. E a você, querido ouvinte, ei, você mesmo, porventura você está sentindo agora tristeza, depressão, solidão ou está descrente da vida? Então pense o seguinte: quantas pessoas que estão agora deitadas no leito de um hospital sofrendo dor física e espiritual? Hein? E muitas delas sorrindo e com fé na sua recuperação? Quantas pessoas que estão agora dormindo com fome, sem ter tido um pedaço de pão para comer? Pensando em tudo isso, querido ouvinte, você dará as graças pelo que tem e pelo que és. Ei, vamos lá. Tenha então um bom dia. A nossa equipe de trabalho, que é muito profissional, veja bem, a produção é dela, Luziânia Xavier. Aqui no estúdio, na mesa de som e áudio, trabalhos técnicos, ele, a Geu. E na apresentação aqui do programa Madrugada Nacional, fica na minha responsabilidade, eu, João Mac Brown. Esse cara sou eu. Brasília, meia-noite, 6 minutos de um novo dia. Escrever uma mulher não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir. Mulher, de um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira a te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir mulher, mulher. Entre tudo que existe é principal, para você gerar a vida natural. Esse é o mundo da mulher. Mulher que a divina natureza fez surgir, a mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos do Criador. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis

To me on a summer breeze, keep me warm in Nacional. Somente quem acrescenta risadas, alegria, energia positiva, palavras confeitadas com carinho e de muita luz, merece ficar em nossa vida o resto e é totalmente dispensável. Vamos vibrar com as energias positivas, vamos valorizar apenas o que nos ilumina, vamos fazer de hoje um dia de glória. O pensamento positivo gera energia positiva que se transforma em saúde. Ei! Desejo a você, querido ouvinte, muitas energias positivas. Excelente dia para você. Agora em Brasília, meia-noite, 24 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite, 24 minutos de um novo dia. Ei, você, você está sintonizando aqui na emissora mais potente da América Latina. É, querendo ou não querendo, mas é ela. Rádio Nacional de Brasília, que é via satélite para todo o Brasil e via internet para o mundo. O programa é o Madrugada Nacional. Aqui com a gente, simplesmente, um pouquinho diferente. É tudo alto astral. A propósito, você sintonizado com todos nós aqui no programa. Ei, obrigado pela sua sintonia e que tenha você um bom dia. Mas aquele bom dia mesmo de todo o coração. Estamos conversados? Então, tons, né? Mas olha aí, fenômeno atinge o Brasil e provoca virada no clima nos últimos dias deste ano de 2025. Vórtice ciclônico traz contrastes às regiões com calor intenso no sudeste e muita chuva no sul. Um sistema atmosférico de grande escala vai provocar mudanças importantes no padrão do tempo no Brasil nos últimos dias deste mês de dezembro. Segundo a Metsul, meteorologia, um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera, ou seja, o VCAN, será o principal responsável por um cenário de chuva frequente e risco de temporais no sul do país, enquanto que o sudeste enfrentará uma fase de calor intenso e redução da instabilidade. De acordo com a meteorologista Stael Cias, da VCAN, começará a atuar a partir de segunda-feira, dia 22, avançando do leste para o oeste do país. Inicialmente, o sistema estará sobre a Bahia, alcançando Goiás e Tocantins no dia 24, antes de seguir em direção ao Mato Grosso do Sul e ao Mato Grosso entre os dias 25 e 26. com deslocamento do vórtice sobre o oceano do centro do Brasil, a tendência é de uma diminuição expressiva da umidade e da instabilidade em boa parte do centro-oeste e do sudeste durante a semana do Natal. A chuva não desaparece totalmente, mas ocorre de forma mais isolada e localizada, geralmente associada ao forte aquecimento. Enquanto que o centro e o sudeste entram em um período mais seco e quente, o sul do Brasil viverá a situação oposta. Região sul terá muitos dias consecutivos de calor, abafamento e alta umidade, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Esse padrão favorece chuva frequente e eleva significativamente o risco de temporais típicos de verão. A Metsul alerta que o período entre segunda-feira, dia 22, e sexta-feira, dia 26 de dezembro, será o mais crítico, com uma atmosfera muito instável e propicia a episódios de chuva forte em curto intervalo de tempo. Estados do Norte têm alta de casos de síndrome respiratória grave. Confira os dados do boletim Infogripe com a repórter Carolina Pessoa. Acre, Amazonas, Pará e Tocantins registraram alta de ocorrências de casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas populações adulta e idosa, devido principalmente à influenza A. No Amazonas, ocorre também o início de crescimento da síndrome em crianças de até 2 anos, causado pelo vírus sincicial respiratório. É o que aponta a última edição de 2025 do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira. A atualização aponta que no Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal ocorre incidência da síndrome respiratória em nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas semanas. O mesmo cenário foi verificado em 5 capitais, Rio Branco, Manaus, Belém, Palmas e Macapá. O boletim também indica o início ou a manutenção do aumento das hospitalizações pela mesma doença em alguns estados do Nordeste, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Além disso, os dados laboratoriais mostram que o rinovírus tem sido a principal causa de hospitalização pela síndrome respiratória em crianças e adolescentes de até 14 anos. A Fiocruz chama atenção para a importância da vacinação contra a influenza, principalmente na região norte, onde a campanha está começando. Mesmo em níveis baixos de incidência em todos os estados, a Covid-19 se mantém como uma das principais causas de hospitalização pela síndrome entre os idosos nas últimas semanas. A análise é referente à Semana Epidemiológica 50, período de 7 a 13 de dezembro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Meia-noite, 29 minutos em Brasília. E olha aí, o prazo para receber a segunda parcela do 13º salário termina na próxima sexta-feira, dia 19. Na prática, o pagamento será feito em dias antes, já que a data oficial, ou seja, 20 de dezembro, cai num sábado. A primeira parcela e a parcela única para empresas que optam por quitar tudo de uma vez já foram pagas no fim de novembro. Agora resta apenas a segunda, que vem com os descontos obrigatórios como INSS e Imposto de Renda, quando aplicáveis. Olha aí, STF valida corte no valor de aposentadoria por incapacidade permanente. As informações são com a repórter Bianca Paiva. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira validar a regra da reforma da Previdência de 2019, que reduziu o valor das aposentadorias por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Com isso, a Corte aceitou um recurso do INSS contra uma decisão da Justiça Federal do Paraná que garantiu a um aposentado o pagamento integral do benefício. Foram 6 votos favoráveis e 5 contrários. A maioria dos ministros entendeu que deve prevalecer a mudança legislativa. Outro argumento utilizado foi o prejuízo que uma decisão favorável aos aposentados poderia causar às contas da Previdência Social. Com a reforma da Previdência de 2019, aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente e o cálculo do benefício foi alterado. O caso começou a ser julgado de forma virtual em setembro deste ano, quando o relator, o ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do INSS para manter a regra da reforma que reduziu o benefício. Votaram com Barroso os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Já Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram contra a redução. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. E olha aí, nenhum apostador acertou as 6 dezenas de concurso de número 2.953 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira, dia 18. O prêmio acumulou e está estimado agora em R$ 62 milhões para o próximo sorteio. Como 61 apostas acertaram 5 dezenas, irão receber cada uma R$ 33.795,16. 4.925 apostas acertaram 4 dezenas, irão receber cada R$ 689,96. Os números sorteados foram, anote, 505, 10, 10, 24, 24, 25, 25, 47, 47 e 54, 54. Repetindo, 5, 10, 24, 25, 47 e 54. Se você jogou, apostou? Boa sorte! Agora em Brasília, 12:32. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, 12:32 de um novo dia, mas programa Madrugada Nacional, sequência da sua programação musical. É mais um dia sem você, mais uma noite que eu espero. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Te dei os sonhos que sonhei. Imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que, que eu faço pra viver. Se a cada dia é mais difícil de esquecer. Quem fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço pra viver. Se a cada dia é mais difícil te esquecer, tudo isso faz doer demais.

Rádio Nacional, 980 kHz. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não digo, não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, não minto, longe, perto, sinto alegrias, tristezas e brinco, meu amor. Tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar algumas lágrimas, bastam pra consolar. Nacional, 980 kHz. Olha aí, você, ei, mostra a sua juventude espiritual. Esqueça a tua idade cronológica. Mostre a todos sua energia positiva através de teu sorriso. Morra jovem, de preferência daqui a 100 anos. Acorde com a boa energia. Agradeça a existência. Tenha gratidão pelo dia de hoje. Se esforce com determinação e se motive. Saiba que a vida é a atração do que se vive. Você está vivendo, coração batendo. Então, hã? Então seja grato por mais um dia, veja a vida por uma perspectiva diferente e faça o seu melhor. Nossos pensamentos, palavras e ações são reflexos do estado de espírito em que estamos vivendo. Se são positivos, vão atrair energia positiva. Energia positiva atrai saúde, paz, amor, prosperidade e muito sorriso de alegria e, por que não, um bom dia. Agora em Brasília, meia-noite e 46 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite e 46 minutos de um novo dia, mas... Atenção, você querido ouvinte de todo o Brasil. Por quê? A partir de agora, os nossos telefones aqui do estúdio estão todos liberados para sua participação. Portanto, você de qualquer parte do Brasil, ligue, participe, mande o seu alô, o seu recado com muito amor, né? Lembrando que aqui no programa Madrugada Nacional, aqui com a gente se fala em paz, se fala em amor, palavra de autoajuda, autoestima, fazer boas e novas amizades, né? Amar a tudo! E a todos, isso sim, chama-se viver, porque caso contrário, vamos todos ao popular, sem futuro, não é verdade? Parabéns, você é uma pessoa super inteligente, é nesse naipe, né? Bom, telefone do estúdio, aqui para a sua participação no programa, né? Porventura você não tenha, ei, anote, 3799-5742. Deu ocupado? Ah, não perca tempo, né, meu? Então diz com outro. Vamos lá? 3799-5743. Lembrando que o DDD de Brasília é 61-61-61-61, tá? Ah, lembrando que você também poderá participar aqui do programa Madrugada Nacional pelo nosso WhatsApp. Isso mesmo, pelo nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai mandar o seu alô, o seu recado com muito amor. E a sua mensagem, ela pode ser em texto ou então em áudio, porque a gente divulga para você com todo carinho, para este nosso imenso e querido Brasil, e por que não também para o mundo via internet, tá bom? Ah, você vai participar pelo nosso WhatsApp? Não tem o número? Então vamos lá, anote aí. Isso, anote aí. 99674-1536, tá bom? Vou repetir, 99674-1536. DDD 61-61-61-61. Antecipadamente, obrigado pela sua participação. Agora em Brasília, meia-noite 49 minutos. Meia-noite 49 minutos. Agil, chegando ao ouvinte aí, não tá com o telefone cortado, não? Ah, então vamos atender, vamos lá. Alô? Oi, João. O telefone cortado, não. Ah, Elisete. É, eu nunca tô de telefone cortado, não. É o som dele. Tá bom. Tudo bem contigo, querida? Tudo, graças a Deus, né, João? Eu tinha falta de som, tá? Mas depois da Covid, eu sei que meu remédio tá dormindo. Tem vezes que eu durmo mais cedo, que eu durmo mais tarde, né? Ainda que eu tomo mais tarde, dá tempo, eu fico acordada. Ah, entendi. Tá certo. Mas não é toda noite que eu tomo também, não. Tô vendo aí seu bicho. Tá bom. Tô tentando, né? Tem que pensar em tudo, né, João? Sim. Se der certo, deixa. Se não der, não. Não é assim mesmo. Tem que tentar, né? É verdade. Na vida você tem que se tentar, né? Tudo é questão de persistência, né? É verdade. Senão não vence. Por aí. Hã? Aí tem seu vídeo. Brasília tá boa de chuva. Boa de chuva. Aqui tá mãe de cintura, irmão. É? Tá muito calor aí em São Miguel, Rio Grande do Norte? Mas ontem passou um dia que até frio, sabe? O sol ficou muito tempo entre nuvens, mas não choveu não. Mas tá se aproximando mais o tempinho, né? Dezembro, janeiro, tá chegando. Se for pra chover, né? Tudo no tempo do Criador, não tem como negar, não, né? É verdade. Tudo dá certo, depois dá tudo certo. Tá certo. Diga lá, Elisete. Mandar um abraço para o Jacir Antônio de Pessoa, né? Um abração para a igreja, ele que não ganhamos o Mundial, não, mas ganhamos a Libertadores e o Brasileirão. Pronto, pronto. Tá resolvido, né? Demais, né? Tá resolvido, pronto. É nesse naipe. Já que o ano passado não ganhou nada, não se pode ganhar tudo, não. Não é bem que seria, mas não deu certo, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Né? É. E mandar um abraço aí também para o Everaldo Flamenguista, que esse moço sumiu mesmo, não quer mais papo comigo, não parece que não. Ah, é? Mas deve ligar, deve ligar. É, mas eu mando um abraço para ele, onde ele estiver ouvindo, né? É para o Lucas Flávio, naquela hora que eu participei, ele só me mandou uma mensagem para mim. Ei, bichinha, tava mijão, eu ouvi. Um abraço para ele aí em Brasília. Ele mora na fazenda aí, no lugar aí. Ele mora em Brasília, mas ele vai com uma fazenda chamada Riachuelo, sabe que ele tem por lá. Sim. Aí ele vai sentar lá, vai para Luziânia, eu não sei se está em Luziânia, está lá. Tem um abração para ele, né? Para Teodoro do Setoró, para a velha gambiarra lá em Paulo Sérgio, então, lá está quente, é pior que aqui, não. Está mais quente. Ah, vai Maria, ela sempre foi toda a vida. Vai aquele demais, velho. Pau dos céus. Não, pau dos céus é. É muito quente, é pior que São Miguel. Tenho um abraço pra eles todos, né? Pra Teodorinha do Setoró, que nunca mais também me mandou nada, não sei pra onde ela foi, né? Manda um abraço para o seu João Bezerro, que já está na linha aí, que eu vi a Luziane falando, né? Que ele estava aí. Sim. O Beto ainda canta por aí, João? Canta, cantou aqui da madrugada. Pois é, um abração para ele também, aí o Beto falei, né? Uhum. E na verdade foi quem me deu a sorte de vocês, foi ele que mandou a sua, do Otávio. É o Beto, né? Ei, Beto, ei, Beto. É um abração para ele e para Maurício Rabelo, que eu não participei mais do programa do Maurício, mas estou com saudade da fofoca dele. Isso, liga sim, liga para ele sim. É, e para a Fatinha Gaúcho, e para o Samurinho, né, está assim lá. E meu abraço aí para... É a Geu, né, está com você? É o Geu, a Geu está aqui no estúdio. Um abraço, o Otávio está na central, né? Não, Otávio, hoje ele tá, essa semana ele tá de abono. Ah, tá de abono. É. Um abraço pra ele também, né? Uhum. E pra Luziane aí, essa garota especialmente. Sim, maravilhosa. Sim. Isso. E pra todos que participam, né, João? Que eu todo não, o Brasil. Assim, mais ou menos não tô sabendo porque eu tô sem a viagem, como eu já falei, né? Certo, certo. Então, um abraço pra todo mundo aí que estiver ouvindo, né, João? E vou pedir minha música, às vezes já conhece aí. Qual? É, do Vitor Raoni, Nada Seu Pra Te Lembrar, ele já conhece essa música. Ah, tá. Ele já tocou, ofereci pra vocês aí, pra ouvir também, pro Dom Mineiro. Obrigado. Que ele tá escutando, pra você e pra Fátima aí, pra a Luciana, né? Uhum. E pra todo mundo que tiver ouvindo Nacional, e vou deixar meu número aí, João. Vai, se alguém lembra que eu tô viva, né? É, tá certo. Então, tá bom. Mandar um abraço aí pro Sivaldo Araújo, que o Luciano tá sumindo. Essa pessoa 40 anos que essa pessoa sumiu. Será que ainda é vivo, João? É, boa e pergunta, tem, boa pergunta. Tem todo, né? É. Não sei, quem sabe, é. Né? O Agla aí, com um amigo meu também que participava muito, mas ele não participava, ele me ligava, né? Uhum. Aí eu vou deixar meu pai, quem sabe eles estão por aí. Eu vim e diz, não tá vivo, não morreu não. Ah, tá. É meu DVD 84-981-14-49. É, DVD 84-981-14-49 e é meu WhatsApp. E também mandar um abraço para Juscelino, eu chamei ele, não quis vir mais sem nada não. Depois ele tá esperando agora é ser campeão da Copa Brasil. Quem sabe vai ser, né? É, quem sabe. E o seu Santos, né, João? Tá Será que o Neymar vai ficar por lá ainda? É, boa pergunta, né? Futebol é imprevisível, né? Eu não sei se ele vai ficar, porque era pra ficar só até a Copa do Mundo, mas não sei se ele... É. Acho que ele não vai nem jogar, não, porque tá desmachucado, assim, não joga, né? É, vamos mas ver. É assim mesmo, vamos esperar 2026, né? Quem sabe, mas, né? Tá eu, acho que, se a gente fosse falar daqui pra lá mais, eu já desde já um Feliz Natal pra vocês. Aí. Opa, obrigado em nome de todos, pra você muito também, pai, tudo de bom, muito saúde. Saúde, muita luz pra você e sua família, amém, pra amém. Família da Luziane, amém. Pra família do Agil, todo mundo aí, né, gente? Tá certo. E a gente não se... Talvez não se fale mais não, né, porque já é na semana que vem, né, João? É, exatamente, semana que vem é Natal. Vocês até têm um recessozinho também. É, a gente tem um recessozinho aqui, tá bom? É, pois é, pois um abraço pra vocês, Feliz Natal, viu? Que Deus abençoe vocês aí. Tá amém, amém, amém. A ti também, Elisete. Obrigado, tá querida. Bom. Feliz Natal pra todo mundo. Você também. Tchau, tchau. Elisete, São Miguel, Rio Grande do Norte, né? Marcando presença aqui no Madrugada Nacional. Agora em Brasília, meia-noite e 58 minutos, faltando 2 minutos para uma hora. Certo, reloginho internacional? Isso, Brasília, faltando 2 minutos para uma hora, tá bom? Mas programa Madrugada Nacional, Agil, ouvinte ao telefone? Alô? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. João Bezerra, diga aí, meu irmãozinho. Na paz, na paz, na paz, na paz, garotinho. Na paz, garotinho, na paz. Que bom, que bom, que bom. Do jeito que o pai quer. Ah, mas é nesse naipe, é nesse naipe, né? É. Ô, João, hoje eu vou ser meio triste com o resultado do jogo. Mais feliz com o meu Flamengão, bem bom. É, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Né? Futebol é uma gangorra, né? Nunca é do jeito que a pessoa quer. É, né? É assim mesmo, né? É assim mesmo. Mas eu tô feliz com o que o Flamengo fez o ano todo aí. É. Adoro. Né? Pode ganhar todos, não, tem que deixar. Um pouco dos outros. É, tem que dividir um bocadinho também, né? É, tá bom, tá certo. Valeu. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, meu irmão. Aí eu faço que nem Manel Messias. O ano que vem tem mais. O ano que vem tem mais, né? Ó, pronto, tá resolvido, tá resolvido. Isso. Mandar um abraço pra essa turma aí, né? Vamos lá, garotinho. A Elisete lá no Rio Grande do Norte, lá, né? Isso. Maldações, Rubro Negra. Elisete, é nóis. É nóis. Não foi dessa vez, mas da próxima é bom de novo. Sempre tem a próxima. Um abraço ao pai, esposa Luzimar, que tá aqui do meu lado. Isso. Se eu falar do nome dela, ela arranca minha orelha. Você não. Não fica esperto não pra você ver. Um abração pro Verpadeira, Ademar Saboy, o grande Manuel Messias, Antônio do Pessoa, Francisco Esteira lá em Palestina. Vai ligar com eu. Isso. Araílson, grande Cacifa, Marli. É, o Marcos, fazendeiro, plantador de ar. Quarentão José do Campo. Zé Roberto em Teresina. Valdineia no Rio de Janeiro. Cambiar no Rio Grande do Norte. Daqui para a Luziana, a Geo que está aí. Aquele abraço! Pra você também, garotinho! Aquele abraço! Felicidade! Daqui por Natal nós conversamos! Isso, tá certo, meu irmãozinho! Valeu, valeu, garotinho! Outro pra você! Bom dia! Obrigado! Agora em Brasília, pontualmente uma hora! Acerta o reloginho com a Rádio Nacional! Brasília, pontualmente uma hora, tá bom? Programa Madrugada Nacional! Agil! Ouvinte ao telefone! Linha 13.645? Então vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Zé Roberto Teresina, Piauí. Chega aí, Zé Roberto. Na paz? Na paz. Tá? Isso. Amém, amém. Nossa, Teresina no pior e-mail. Conta aí, Brasil, quer saber? Tá dando os carocinhos, Teresina. Tá caindo os carocinhos de chuva aí? Tá. Ah, amém, amém. Água é vida, né? É, tá, a água é vida. Tá, e aí tá chovendo? Tá, de vez em quando cai uns carocinhos aqui, vai que é a chuva esparsa, né? Tá bom? Ah, tá bom. Tá bom, mas quero mandar meus alunos. Agora, vamos lá, vamos lá. Para minha amiga Alberina, por exemplo, aí, Divina, de Alida Martins de Ferreira, Jorge Paraná, Inês Casal de Fortaleza, Bezerra Sabatini, Amazonas, Ita de Brasília, Música da Madrugada Nacional, Mildinho Paragamba, Tuba e Raiz, da Paz, de Boa Vista Roraima, Inês de Boa Vista Roraima, Carlos Menor, de Boa Vista Roraima, Elisete, de São Miguel do Norte, Guilherme, da Câmara de Emas, vocês são da Câmara de Emas, Larissa de Santa Maria do Rio Sul, e Claudinha de Vale de Dentro, Rio de Janeiro, Luiz Costa Urasu, Mariana, de Uberlândia, Minas Gerais, Tatora 1 de Brasília, Tatora 2, e para Valéria de Vitória, Espírito Santo, Valdiné, meu forró, Rio de Janeiro, e para minha amiga Luziana, que está aí no estúdio, e para o Beto Padre, Carfifa, Nédio de Juara, Zé Alen Paranoá, João Rubiceia, Paranoá, Edgar que morreu, Mané Michel Pessoa, Antônio Pessoa, Mané de Nossa São Paulo, Santíssimo Mestre Teresina, o Mestre de Parnaíba, e irmão Jufan, Luiz Marão de Teresina, Vitor Borges, Fernando Henrique, Kelane de Goiás, Adilson de Carapana, Goiás, Luiz Cláudio de Brasília, João Bezerra, já falei, Repolho, Tripinha, Bel Caminhoneiro, Pedro de Paulista, Pernambuco, Francisco Azul, Moisés Duarte, Teresina, Luiz Fernando, Galagoinha, e Francisco Estrela de Pará, e Carlos Moreno, da Grande Fortaleza. Aí eu ofereço a mão para todos os ouvintes da Rádio Nacional do Brasil, e do mundo. Obrigado, Macbal. Valeu, valeu, valeu, Zé Roberto. Obrigado, garotinho, pelo carinho. Obrigado pela participação. Bom dia. Agora em Brasília, 1:03. Acerta o reloginho com a Rádio Nacional, né, meu? 1:03, tá bom? Mas vão ligando, vão ligando, vão ligando, que o tempo tá passando, o mundo tá girando, tá dando volta, não podemos parar. 3799-5742, DDD de Brasília, 61. Agil, ouvinte do telefone, linha 38. Alô? João Macbral? Pois não. É Francisco, do Jardim Céu Azul. Ah, Francisco, como é que você tá, garotinho? Brasil quer saber? Tô beleza aqui, bom e legal, com muita chuva. Tá chovendo muito aí em Céu Azul, aí em Goiás, aí? Essas regiões de Goiás, esses entornos, chovem muito. Principalmente aqui no Céu Azul, Valparaíso de Goiás, chove muito. Aham. Uhum. É. E eu gosto de chuva. Tem gente que fica reclamando, cara, que não pode sair porque não vai molhar o cabelo. Principalmente as mulheres que vai molhar a chapinha, vai estragar a chapinha. Mas eu gosto de chuva, eu gosto de chuva. A água é vida, água é vida. Nossa, eu vou deixar meu telefone, viu, João? Desculpe aí se atrapalhar. Eu vou deixar meu telefone bem no final dos alô, quando eu passar os alô. Aí é bom porque o pessoal já vai pegando caneta e lápis. Ah, tá. Ontem eu vi você falando com a mulher, ela mandou um alô pra mim de Teresina, só que eu não peguei o nome dela direito. Lá de Teresina, uma ouvinte, uma mulher. Ah, ela falou, quero dar um alô pro Francisco do Céu Azul, só que eu não vi o nome dela. É, Alderina. Alderina, tô retribuindo hoje, porque ontem eu não peguei direito seu nome. Obrigado. Alô pra você. Isso. E agora? Um alô para o Ademar Saboy de São Paulo, que tá escutando. O Antônio do Pessoa. Gosta de pimenta, né, João? Ah, o Antônio é chegado na pimenta malagueta, que eu vou te contar um negócio, você, ele adora. E tu viu o tamanho, 2 litros que ele levou de pimenta malagueta, cara. É, levou lá? Aí você vai ver que é a Milena que deu pra ele. Aí ele fazia o churrasquinho, né, lá e ficava salpicando assim o vidro, assim, na no churrasco. É, tá vendo? Tá vendo? Tô falando. Tá. Um alô pro Boate Azul, que é uma que estava no encontro, a Boate Azul, a Ellen Couto, que estava lá também, uma excelente pessoa, a Ellen Couto. Valeu. O Edgar, como eu morri, um abraço, um viu, Edgar? Eu tenho certeza que ele está aí na linha já, de danado para falar da Mariana dele. Ah, sim. o Leozinho também de Paulo, estou com o dinheiro da camiseta, viu, Antônio? Se você estiver ouvindo aí, eu estou com o dinheiro dele da camiseta, amigos do rádio, que eu comprei. O Lucas, você conhece o Lucas Frazão, que participou ontem? Sim. Da padaria? Sim. Lembra que ele falou ontem? Foi. Ele ouve todas as noites. Ele falou que fica numa padaria, não sei se é a padaria Chocolate. Aí ele gosta das músicas dos Mamão na Assassina. Aí hoje eu falei com a Luziane, disse, Francisco, pede logo a música antes da gente cair. Aí eu falei, Brasília Amarela para o o Lucas Frazão. Que tá o pessoal lá da padaria, né? Certo. É, viu, Lucas? Vocês viram a última mona e hoje eu pedi outra da Brasília Amarela pra vocês. Isso, pronto, tá resolvido. E o Sidney de Terezinha também, e agora o telefone de contato. Quem quiser falar. Vamos lá. O BBB é 61-991-61-3105. É o BBB 61-991-61-3105. Fica com Deus, João. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, garotinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação. Francisco, Céu Azul, Goiás, né? Agora em Brasília, 1h07. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, 1h07. Vou ligando, 3799-5742. DDD de Brasília, 61-61-61-61. Agil, ouvinte do telefone, linha 9612. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Adilson. Como é que tá você, garotinho? Eu tô ótimo. Amém. Eu tô vindo pra cidade arrumar um documento, umas coisas aqui na cidade. Que bom. Fiz um exame de vista, teve o governo social aqui do estado de Goiás, que na minha cidade, né? Caiapó. Veio várias cidades vizinhas pra minha cidade também. É cidade de mais longe também, que o governo veio aqui, veio deputado, veio alguns... política, prefeito da região, de várias cidades vizinhas. São dois dias de festa. Opa, então tá bom. E movimento também de Goiás Social, também, onde a pessoa dá cadeira de roda, tantas coisas, a criança de que vai nascer. Essas coisas assim, né? Certo, certo. Tá bom. Pois é, eu vim saber, a Luziana até procurou sentar na fazenda, que hoje e amanhã estou na cidade, que é meio de semana, mas eu vim tomar negócio. Tá. Isso, resolver as coisas também, né? É, tem que aproveitar a ocasião, né? Sim, claro. Não pode deixar passar, não. Primeira vez que vem desse jeito, assim, completo. Né, pronto. Há de ajeitar direitinho, né? Ter paciência e persistência consegue, né? Tá é certo. Verdade. Tá certo. Diga lá, Adilson Barbosa. Dia 26 de dezembro, agora é meu aniversário, né, no caso. É seu aniversário? Não sei se eu vou conseguir alguma participação na outra semana, mas quero aproveitar hoje e escolher uma música especial pro meu aniversário, né, no caso. Do Leandro Leonardo, assim, que ali é aniversário, né? Certo. Dia 26. Aí, agora, quero mandar pra mim mesmo também. E pra todos os ouvintes, vai pra Luziane, o Agê, o Carlinhos, pra você. Obrigado. Vai o Manuel Messias, Antônio Nunes e a Cleonice, a Teodora 1, a Teodora 2, o Francisco Estrela lá na Palestina, no Pará, Francisco Mendes lá no Piauí, Teresina, o Zé Roberto, o Mendes lá em Parnaíba, a Inês Cabral lá em Fortaleza, no Ceará. Ceará, isso, Fortaleza. É. Vai para Maria Aparecida em Montes Claros. Belo Horizonte. O Saboia. Vai para o José Juarez, para José dos Campos. Terezinha Ficarelli, Bento Gonçalves. Vai para Maria Maximília e Zacaria. A Laís, também lá no Rio Grande do Sul, também não sei qual a cidade dela. A Santa Maria. Vai para o Gleibe do Guincho, ela anda para o estado de Goiás inteiro, né, caminhoneiro também. Vai para o Del Caminhoneiro, e, em Uberlândia. O Comeu morreu, o Edgar e a Mariana. Vai também para o Gambiarra. E para vocês aí, para todos os ouvintes, para todos os caminhoneiros e caminhoneiras. E para o meu irmão Ligeirinho no sítio Bom Jesus, ele chama Simba, mas tem apelido de Ligeirinho. Não sei se ele é rápido mesmo, mas o apelido dele é esse. É. E Então, mais eu quero desejar para mim mesmo um feliz aniversário e um feliz Natal, dia 25 e 26, para mim. Isso, amém, amém, amém, né? A gente endossa aqui, assina embaixo, opa, com certeza. Tá certo, pois então, é, mas eu deixo aqui o meu abraço fraternal a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Obrigado. Obrigado em nome de todos, tá bom? Tá bom, sucesso e um bom trabalho. Obrigado, mãozinha. Ótima sexta-feira para você. Agora, valeu. Agora em Brasília, 1h11. Repete, Mike. Bom, pois não. Brasília, 1h11, né? Madrugada Nacional, ouvinte o telefone, linha 7.448. Ué, quem que é? Alô? É eu mesmo, com o meu amor. Ué? Eu tô rindo dos flamenguistas aí. O Agil tá aí, é? É, o Agil tá aí. Eu mandei colocar aí. Rapaz, você fica rindo dos flamenguistas, rapaz. Nadou, mano. Tem flamenguista aqui que não gosta de brincadeira, não, hein? Nadou, Tá, um abraço pra todos os aniversariantes. Isso, abraço, pronto, né? Pronto. Vai brigar com o Adjou lá, né? Tanta coisa pra ser, né? Futebol é uma gangorra. Claro. Gostoso é isso aí, tem que brincar. Se não brincar, não tem graça, né? Aí, então, muito felicidade, muito de vida. Aí, o Adjou saiu o aniversário dia 26 dele aí, né? É, dia 26 ele já. Já antecipo, já, mano. Sim, muito sim. Felicidade, né, João? Isso. Né? E a paixão da minha vida vai vir cá amanhã. Olha aí, a Mariana. Mariana vai. Até que enfim, ó. É, vai vir, né? Mas francamente, você tá pra onde? Marília, dessa vez tava em Marília. Ah, Marília. É pertinho ali. Ela ligando aí pra você, vai aí. Não. Aí. O telefone dele é diferente. Ele nunca liga. Fala, pelo amor. Aí, rapaz. É ela sim. Feliz Natal. Aí, a voz é igualzinha. Aí, ó. É igualzinha. Aí. Tá vendo? Feliz Natal, viu? Como você está? Ó, 2026 você não escapa, viu? Eu tô com muita saudade de você. Aí, pronto. Isso, eu tenho muita saudade, viu? Tá vendo que gracinha que ela é com você? Trabalhou muito hoje? Aí. Como? Ah, falar em trabalhar, João. Vou lá, 44, João. Ah, você vendeu. A venda hoje foi 44 unidades? É, deu uma caidinha hoje, mas não choveu e deu uma caidinha. Mas tá bom, né? Ué, 44. Pô. Cada um, R$547,12. Não, você tá com uma bufunfa boa. Eu, ué, tá doido? Dá no da Maria ou francamente? Vai pros dois. Dá pro Natal, Ano Novo, tranquilo. Aí vai lá pro pessoal de Santa Maria, era Tareco, lanche, né? Isso, Rio Grande do Sul, tia. Um abraço pra eles tudo lá, e se a gente não se vê, feliz Natal, feliz ano pra eles lá tudo, né, João? Isso, amém, a todos. A todos lá. Saúde. Aí eu vou começar pro meu amigo Cacife e a namorada. Uhum. A Divina Raquelzinha, o Ademar Savoia. O Adilson, né? Uhum. O Adilson. Quem é isso aqui? O Del Camilheiro, que ele vai que ela não quer. Beto Fadela, o Jacó. Dadá, o Eli França. O Enés, Ana Maria. Limão, o Repolho. Olha quem tá aqui, gente. Aqui, ó. Manelzinho, Manel Messias. Zé Carlos, Zé Roberto, Zé Noé, Zé do Ouro. Simval. Quem é isso aqui? João Bezerra e a esposa. João Conjo, Camarão, João da Cruz. Quem? É, Natanael, lá do Ceará, do Crato. Busso Humano, né, João? Busso Humano, isso. É, o Francisco Céu Azul, Francisco Três, Francisco Mendes, né, o Wilson 99.3, Nails Dona Vera, Gambia Dona Vera, Dona Beatriz, José Álvaro, lá de Chupiguaia, É Nós, É Caminha, Inês Cabral, o Jean em Bruxela, a Diana de Bruxela também, o Eduardo da Austrália, a Eduardo de Janeiro, a Aparecida de Montes Claros, é isso, João? E Montes Claros, Minas Gerais. A Ellen Couto, Rosa Caetano, a Mercedes, Baixinho Sereia Joia, Bernadette, Garazete, Elisete, Tembo, a Claudina, Rio de Janeiro, Claudinho de Goiás, quem é esse aqui? O José Arlindo, o Laércio Pará de Minas, Lourdes Costa, o Ailton de Janeiro de Goiás, Valdineia, Valéria, Sandrinha, Aninha, Milena, Conceição e a Nega, a Ita, a Diná, a Josélia. Aí, para não errar, João, o pessoal lá, o Amarildo de Monte Alegre, O Marcos Campanaíba, acho que o Marcos tá sem crédito, viu, João? Será, pô? Ué, tô, as dois dias ou três dias que eu não tô vendo o Marcos e eu, mas, né? Mas sempre eu... fala que lá tem café no bule, né? Chegou o café dentro do Brasil, né? Não sei. O café dentro do Brasil. João, aqui, ó, João, aqui, o João Magnata. Ah, João Magnata, isso. Eu tô no espadir lá, né, João Magnata, muito frazão, chocolate, baraquete lá. É quem é aquele lá, o Leão da Montanha, é isso? Leão da Montanha, isso. É. Esse aqui é o Rubens, lá de Pires do Rio. Pires do Rio, isso. Aquilo de Goiás que você falou com ele, é Cláudio lá de Goiás, é Cláudio, né? Cláudio? É, você falou lá ontem, eu vi você falando no WhatsApp, ele mandou o WhatsApp, viu? É lá de Goiás, eu lembro, você falou com ele ontem, ele mandou o WhatsApp. É, mas não tem... Todo mundo aqui do participador, né? Do estado de Goiás, aí, pronto. É, aí o Edir Francisco lá na Bahia, o Antônio Ribeiro, a Fatinho de Brasília. Quem é essa aqui, gente? Ah, João, é a Gil e a dona Sueli, César de Ituiutaba, viu, João? Ituiutaba, certo. Ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe, que Deus proteja, né, João? Amém a nós todos. E vamos que vamos correr atrás da paz, não pode parar não, né, João? Não, opa, né? O pai da saúde tem que correr atrás, velho, né? É verdade, é verdade. As duas Teodoras. As duas Teodoras. Analice de Santa Helena, Goiás. Agora, ao Carlos Moreno, Luiz Carlos, Luiz Fernando, Gabriel. É, Ana Sérgio, propriedade 57 com o meu. Morreu! O ano que vem, tá falando mais. Tchau, meu. Você tá doido? Vamos ver se o ano que vem esses purê aí muda de cor também, né? Tá certo. Até lá dá pra curtir bastante. Agora em Brasília, 1h18, mas... Tô na rádio. Vamos até o telefone. Alô? Oi, alô, boa noite. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem fala? É a Valdineia, aqui do Rio de Janeiro. Valdineia? Rio de Janeiro? Chovendo bem, querido. Tá chovendo no Rio de Janeiro aí? Que maravilha. Tá uma maravilha hoje. É, água é vida, né, querida? Água é vida. É porque aqui tava bem quente. Tava quente, né? É, o Cafifa ontem participou. Mal, se bem que o Cafifa lá em Niterói, né? Ele tá dizendo que lá tava calor, né? Mas é Niterói. Mas tudo bem. É, quase perto aí, né? Faz parte da natureza. Vamos respeitar a vontade do pai, né? Pode nem reclamar. É. Ó, daqui pra lá, se eu não conseguir falar com você, eu vou pro Zap, mas... Sim. É, beijo, um Feliz Natal pra você, sua família, seu filho todo, maravilha. Obrigado, querida. E pra todos os amados ouvintes, né? Certo, isso. Todos. Então, aí vou deixar um bom dia aqui pro Luiz Gonzaga. O João Bezerra e a esposa, Manuel Messias, o Edgar, Cacifa, Marli, Draga Júnior da Roquete Pinto, Zé Roberto. Francisco Estrela, Francisco do Céu Azul, a Alderina, a Sandrinha, o Hildo Borges, Gabriel, o Rubens, Marquinha do Ai e a equipe, e o Francisco Mendes e a Milena e a Demassa Boy, sua equipe linda, maravilhosa, que não pode faltar. Obrigado, querido. Obrigado, em nome de todos. Mas tá faltando uma pessoa. Tá faltando, né? Quem? Aquele lindinho, Joãozinho, é. É bem lembrando, é verdade. É uma verdade. Sempre brilhando, lindo, tá bom? Tá bom, querida. Tá certo. Então tá bom. Bom dia pra você, querido. Pra você também, um bom dia, querida. Obrigado pelo carinho, viu? Valdineia, querida. Rio de Janeiro. Tchau. Marcando presença aqui no programa Madrugada Nacional. Sempre de bem com a vida. Sempre de alto astral dentro do contexto que da nossa programação, né? Agora em Brasília, 1h20. Acerta o relógio em Carrado Nacional. Isso, 1h20. Acertou? Isso. Programa Madrugada Nacional. Agil, ouvinte ao telefone. Alô? Bom dia, João. Bom dia. Manuel Messias, do setor Pessurro. Ô, Manuel Messias, Manuel... Será que é quem que eu tô pensando que é mesmo? Pera aí, deixa eu ver se eu não equivoquei. Pera aí. Manuel Messias... Manuel Messias... Ah, acho que eu sei quem que é. Aqui é um que é quase dengoso. Ah, ah, quase, quase. É, eu não falei que é quase, né? Como é que você tá, Manuel? Só o ouro. Só o ouro? Então você tá brilhante hoje. Você tá extravagante. Você está iluminado. Você está quase dengoso hoje. Você está... Nojento! Nesse naipe! Meu oh, Deus do céu. Rapaz, tem concessão, né? Larga mão, viu? Tá doido, senhor. Como é que tá nosso pessoal aí? Muita chuva aí também ou parou um bocadinho? Rapaz, choveu hoje. Tá chovendo, João. Tá, não você... para, não. Ah, para, se chover, grosso, vai ficar chuva bem fininho, é, né? É, aquela garoazinha, né? Aquela chuvinha bem fininha. É. Mas é bom. É o mundo do pai, mano. É o mundo do pai. Com certeza. É ele que manda. Não adianta espernear, não. Vamos lá. Ô, João, vou falar pras pessoas, se não liga pra Teodorinha, não, porque Teodorinha tá na fazenda dela lá em Eunápolis, em Porto Seguro. A Teodorinha? É, ela tá na fazenda dela lá em Eunápolis, no sul da Bahia. Tá no sul da Bahia. Ó, sul da Bahia? É, em Eunápolis. No mínimo foi fazer o levantamento lá, a contabilidade lá dos bois, não foi? Foi, foi. E o Cacau também, ela tem uma parte lá que é Cacau. Cacau boa, também, tá? É Cacau. Semana Santa logo em mês de abril, março, por foi, aí. Foi. É, chocolate. Tá certo, maravilha. É, quem tem dinheiro, né? Ah, é verdade. Pois é, não é pra qualquer um, não. Dá uns abraços aí rapidinho, viu, João? Vamos lá, Manel. Eu quero mandar um abraço para aquele Ivão lá das padarias. Como é o nome dele? É João Magnata. João Magnata. Ah, Magnata. Manda um abraço para ele, um alô para mim, né? Isso, foi. E todo lá das padarias. Sim, a padaria dele são... é quantos quarteirão? São quatro quarteirões lá. Agora vamos pensar, João, que isso aí é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um, não, meu. Não. E o letreiro lá da padaria, lá tudo, é tudo banhado a ouro. Como é que é, João? Os letreiros lá da padaria, lá, tudo banhado a ouro. Padaria, tá, ouro, sem cessar. É assim, mais ou menos isso. Vai dizer que a travessa de assar os pão careca também é banhada. Rapaz, aquela... não mandou a foto, não. Ele tá, parece que tá escondendo o jogo, né? Mas eu acho que tem alguma coisa de ouro lá também, viu? É. E é 19 metros aquela travessa lá de assar os pão careca. É, né? 19 metros. E é tudo banhado a ouro. Tudo banhado a ouro. É uma... Um abraço, João. Valeu, João. Tá valendo, um abraço. E o João Bezerra, Valdiné, participou aí, Sandrinha, né, João? Sim, também, Sandrinha, né? Nova Iguaçu. E mandar um abraço também pra Alberino, né? A Elisa, lá em Teresina, né? Uhum. Mandar um abraço pra Rose Mendes, também, lá em Teresina. O Gilvan, né? Lá de uma piscina. E a Josélia, Maria da Cruz, Maria do Carmo, né? E aqui é o... É a Conceição, Milena, aí, Tosol, Luiz Cláudio, Maria Jesus da Samambaia e seu José Batista, né? Uhum. A Divine, a Inês Cabral, Carlos Moreno, Zé Carlos, né? E o Abrigado participou aí também, o Capito, né, João? Isso, também, isso. E a Cleidivane mandou um alô pra gente aí também, seu Vital foi, também, né? Junto lá com o Vital lá, é o casal 20. Lá no fim de semana eu vou mandar mais. Não, mas, claro. Com certeza. Fica com Deus, João. Você também fica com o pai, Manel. Obrigado pelo carinho, pela participação, viu? Manel Messias, PSU, Distrito Federal, né? Obrigado, garotinho. Tudo de bom. Sextou, né, galera? Agora em Brasília, 1h25, 1h20. Não entendi, ô, Agil. Do lanche aqui da madrugada. É hora do lanche. O Agil gosta. Tanto canta, pula aqui no estúdio. Vai pra lá, vem pra. O estúdio tá pequeno pra ele. O estúdio tá pequeno, né? É hora do lanche. Não, toda madrugada a gente... E o lanche aqui é 5 estrelas. É... Não. Você não tá fazendo inveja a ninguém daqui, não, meu. Não tá. Só porque você tá na sua casa, né, meu? De meia e meia hora você vai até a cozinha, abre a geladeira, né? Come, bebe e tal, aquela coisa toda... E ri da gente, fica a gente que na madrugada só falando. Tá enganado, mano. Aqui se lancha toda madrugada. E o lanche aqui é 5 estrelas. Você quer ver só, né, que eu não tô mentindo, que eu tô falando a verdade? Ô Luziana, primeiramente, bom dia. Você esteve lá na Copa, lá, Luziana? E qual o cardápio do nosso lanche de hoje? Bom dia, Mac Brown. Bom dia, ouvintes da Nacional. Nosso lanche de hoje é inspirado na gastronomia de Madagascar. O negócio é chique aqui. Ela fica na África, né? África. O pessoal conhece muito por causa daquele filme, né? De Madagascar. Sim. Tem uns sim. bichinhos, tem né? Tem uns bichos lá. Mas a culinária de lá é uma culinária riquíssima. É? Muito, muito bem feita. Eles têm muito cuidado, né, com isso. E o nome do prato se chama Romazava. Eu falei pra você, o Agil, que era com isso, Z, hein? Inclusive. Ah, é com Z, viu? Zava. É isso mesmo. Eles misturam frango e carne de porco, em cubinhos, e colocam muitos temperos, tomate, cebola, alho, gengibre, pimenta, e muitas folhas, eles utilizam muitas folhas, folha de mostarda, couve, espinafre, muita folha verde. Verde, certo. Isso, coloca no cozido, né? Cozinha tudo. E come com arroz e ainda coloca o caldinho assim por cima. Bota o arroz no prato, o caldinho e depois Deus. As carnes com as folhas verdes. Eita, o tempo tá cheirando. Tá chegando aqui no estúdio. E apimentadinho, viu? Tem que ter uma apimentadinha, uma pitadazinha ali pra dar aquele tchan-tchan-tchan, né? Tchan-tchan-tchan. Ah, maravilha, tô falando, gente. Tá vendo? Depois vocês ficam dizendo aí que... Não, tá vendo? Deve ver o naipe aí do nosso... Mas, ô Luziana, mandaram alguma sobremesa pra nós aí? Sim, inclusive, pra quem não sabe, Madagascar está uma das baunilhas mais raras do mundo. Do mundo, olha aí. E se chama baunilha bourbon, que só dá lá, só tem lá. Bourbon. Então, o que, que a gente escolheu hoje? Fazer um pudim com baunilha. Olha aí! Isso. Interessante. A gente coloca a baunilha pra saborizar o pudim, né? Sim. Além de ser o pudim normal, com leite, né? Leite condensado. A baunilha, ela saboriza o pudim, né? E a baunilha lá de Madagascar, ela não é igual aquela de supermercado, não. Aquela que tem um extratozinho líquido. Ela vem em forma de vagem. Vagem. Isso, é uma vagem. Eles colocam as baunilhas pra secar no sol. Elas ficam sequinhas, né? Fica pretinha assim. Aí você abre a baunilha e tira o pozinho que tem dentro. Aquilo ali vai dar um gosto. É um gosto incrível. Só que uma baunilha dessa custa mais de R$100, assim. Uma vagenzinha, assim. R$100. É. Ah, mas o lanche aqui é 5 estrelas. Sim, mesmo. Aqui mas... só tem criador de gado. Só, né? Tá pensando, mas rapaz, tô dizendo, é você, Agil aí. Na verdade. Tá certo. Mas será que essa sobremesa aí tem mais algum ingrediente que a gente pode falar? Doce como mel. Espante não, gente. Madrugada Nacional é assim mesmo, é aqui com a gente tudo alto astral, né? Sonha, Mark Brown, vai sonhando com o lance, vai sonhando. Luziana, pode sonhar à vontade, não paga nada. Agil, sonha também, Agil, sonha, não tem problema não. Isso, sonhar, né? É de graça, não paga nada, mano. Né? Sonhar com coisa boa não é pecado não, né? Isso, tá certo. Mas, vamos ao popular. Vamos tomar um copo d'água e palitar os dentes, que é melhor, não é isso? Enquanto isso, a gente dá sequência aqui da nossa programação musical, de preferência atendendo pedidos musicais dos queridos ouvintes, e no próximo bloco a gente vai divulgar, então, as participações dos queridos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Você que mandou, vai mandar ou enviar, como queira, a sua participação aqui no programa pelo nosso WhatsApp. No próximo bloco, a gente divulga com todo o carinho. Estamos conversando? Então, né? Agora em Brasília, 1h30,

Rádio Nacional. Agora em Brasília, 1h46. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, 1h46 de um novo dia. E você está sintonizando aqui na emissora mais potente da América Latina. Querendo ou não querendo, mas é ela, Rádio Nacional de Brasília. Programa Madrugada Nacional. Mas olha aí, Brasil. Que hoje o dia seja para todos nós de sentimentos bons, de energias positivas, pensamentos elevados, reconhecimento, agradecimento e muita fé, né? Então você construa a sua reciprocidade. Vamos viver um dia de cada vez e acreditar que com a alegria positiva de cada ser, hoje será um dia melhor. Pense nessa verdade. Agora em Brasília, 1h47. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, 1h47 de um novo dia. Madrugada Nacional. Esporte. Olha aí, a declaração de Felipe Luiz de que teria uma conversa com a diretoria do Flamengo nessa quinta-feira para decidir o seu futuro deixou os torcedores rubro-negros ansiosos por uma resolução. A reunião, no entanto, não aconteceu e deve ficar para a próxima semana antes do Natal. A Conmebol divulgou as datas e horários da Recopa Sul-Americana 2026, torneio que reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana no ano anterior. Lanús e Flamengo vão se encontrar nos dias 19 e 26 de fevereiro do ano que vem. O jogo de ida está marcado para o dia 19 de fevereiro, numa quinta-feira, horário 21h30 em Lanús. Já no jogo de volta, entre Lanús e Flamengo, será no dia 26 de fevereiro, numa quinta-feira. O horário 21h30, local Rio de Janeiro. Confirmado na pré-Libertadores para 2026, Botafogo conheceu seus possíveis adversários em sorteio nesta quinta-feira. O clube carioca irá enfrentar um representante da Bolívia, vaga que neste momento pode parar nas mãos de três clubes. As alternativas são Brumigin, The Strongers ou Nacional Potosí, três dos semifinalistas da Copa da Bolívia. Menos de 24 horas após o anúncio da saída de David Ancelotti, Botafogo já tem o alvo principal para o comando técnico. Trata-se de Rafael Guanais, treinador por trás da campanha histórica do Mirassol no Brasileiro de 2025, classificando o time no interior paulista à próxima Libertadores. A figura de Guanais, no entanto, é vista como um plano A para compor a comissão técnica do ano que vem. O Vasco deu um jeito para que as pessoas que fazem o dia a dia do clube funcionar estejam no Maracanã no próximo domingo, no jogo contra o Corinthians, que vai definir o campeão da Copa do Brasil 2025. Depois do empate sem gols com o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo, o Vasco precisa de uma vitória simples no Maracanã para sagrar-se campeão da Copa do Brasil. O clube não conquista o título da competição desde o ano de 2011. A CBF definiu na tarde desta quinta-feira a arbitragem para o jogo de volta entre Vasco e Corinthians, isso pela final da Copa do Brasil. Em audiência pública realizada pela entidade, Wilson Pereira Sampaio foi designado para apitar a partida decisiva no Maracanã. Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo às 18 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O jogo de ida terminou em empate de 0-0 na Neoquímica Arena. E olha aí, o Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira que os ingressos no setor visitante para o segundo jogo da final da Copa do Brasil estão todos esgotados, viu? E a CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2026. Bahia e Vitória conheceram a odd dos seus adversários. O Bavi, do primeiro turno, está marcado para a quinta rodada, com data prevista para o dia 11 de março. O Bahia estreia na Série A contra o Corinthians, fora de casa. Já o Vitória vai receber o Remo no Barradão. Daí então, algumas manchetes do futebol pentacampeão mundial Brasil. Zil. Agora em Brasília, 1 hora e 52 minutos. Zé Pedro, Mike Brown. Pois não, Brasília, 1 hora e 52 minutos de um novo dia, mas programa Madrugada Nacional apresenta agora história da música. Cancelou? Sim? Ah, tá certo. Então hoje não teremos? Tá certo. Fica pra amanhã, né? Isso, tá certo. Então tá bom. Agora em Brasília, 1 hora e 53 minutos, mas então vamos então aqui para o quadro aqui das participações dos queridos ouvintes, né? Aqui pelo nosso WhatsApp, né? Ah, ouvinte também, marca presença aqui no programa Madrugada Nacional pelo nosso WhatsApp, né? Isso, mandando o seu alô, o seu recado com muito amor. E a mensagem, ela pode ser em texto ou então em áudio, né? A gente divulga com todo carinho, por que que não, né? Isso, lembrando que o número do nosso WhatsApp para a participação do ouvinte, o número é o 99674-1536, tá bom? Eu vou repetir, 99674-1536, tá bom? DDD de Brasília, 61, tá bom? Bom... Deixa eu ver aqui a primeira participação do ouvinte aqui. Deixa eu ver aqui. No programa da Tatã. Deixa eu ver aqui. Opa, um pouquinho grande aqui, mas vamos passar um pedacinho aqui, né? Áudio. Ouçamos. Vamos ouvir. Olá, Marcos Brau. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Madrugada Nacional. Estou passando para desejar. É uma ótima sexta-feira para todos. Sextou. Também para todos os aniversariantes. Muita paz, saúde para os aniversariantes da sexta-feira e do sábado e do final de semana em geral. Isso, pronto. Mandar fechou. Os meus alôs é o Francisco Estreira, Palestina do Pará, Rio de Janeiro, Sandrinha, Adilson, Valdinei, Cafita. Brasília, Manuel Messias, a Teodorinha do CQO, também a Milena, Goiás, Lourdes Costa, Iguaçu, para o Rubens, não vou dizer o nome do lugar não, porque eu sempre me atrapalho, mas ele sabe, que é o nosso amigo aí, ouvinte aí da Madrugada Nacional. Pires do Rio. Também a Dilson. Caiapona também, Francisco do Céu Azul, Elisete, Rio Grande do Norte, Carminha, aqui, irmão Gilvan, irmã Cristina, Josélia, Luísa Maria, Lúcia, Alves, Zé Roberto, ao Sidney também, Edileuza Mourão, e para todos esses amigos e amigas, Edgar, sua Mariana, também o Marcos, Dualho, Ivan Massa, Eli, Juarez, Maria Helena, a Marinalva. E a música que eu queria ouvir hoje, João, moda que eu queria ouvir hoje é com Zé Roberto, Silvia Letícia, ou... Pode ser, preciso ser feliz. Há também o Cafipa, a sua noiva, Marli. E para todos esses amigos aí. Também o Márcio ali. E a todos, porque são muitos. A gente não consegue nem lembrar o nome de todos. É, e também esses ouvintes que ficam sempre ligados, aí na madrugada, como tem aqueles meninos lá da padaria, que agora não me recordo o nome deles, né? Uhum. Mas eles estão sempre ouvindo, todo dia eu escuto eles. Também o José Carlos, também de Bertioga, também lá o dejeto da cenoura. Uhum. E para toda a sua equipe, Viviane, Tava, Geu, e para todo mundo aí, toda que estamos sempre ligados. Tá o seu, como é, um moço lá, acho que é do Ceará, o seu, parece que é Cidrão, um nome assim que eu já ouvi. Miguel Cidrão. Mas são muitos, a gente não recorda o nome de todos. Tá certo. E a todos, um bom dia. Tá aí a nossa querida ouvinte Alderina, né, lá de Teresina, Piauí, marcando presença aqui no Madrugada Nacional. Obrigado, querida. Tudo de bom pra ti, viu? Isso, tá certo. Agora em Brasília, 1:57. Outra participação do ouvinte aqui, deixa eu ver aqui. Áudio também. Vamos ouvir. O mundo afora. E a música é... Não deu pra... Bom, vai gravar de novo, né? Vai gravar de novo. Não saiu muito boa, não, né? Bom, 1:58, faltando 2 minutos para as 2 horas. Deixa eu ver aqui outra participação, áudio, ouçamos. Boa noite, Mac Brown. Boa noite. Boa noite abençoada pra você, toda a sua equipe. Para Maria Helena, Claudineia, Marli do Rio Grande do Sul, Marli Taburaí, Teodorinha, Claudineia, Francisco Estrela, Cafifa, Ivamar, Juarez, Luiz Gonzaga, Edgar, como eu morreu, Rubens, a música que eu quero ouvir é Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Eu ofereço para todos da sintonia. Certo. Que é Sandrinha, de Nova Iguaçu. Sandrinha. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito, hein? Opa, amém, né? Tá bom. Tá bom, Sandrinha? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, querida. Sandrinha, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, marcando presença aqui no Madrugada Nacional. Obrigado, querida. Obrigado. Sextou, Sandrinha, né? Sextou. Tudo bom pra ti. Agora em Brasília, pontualmente 2 horas. Acerta o reloginho, carro nacional, né, meu? Brasília, pontualmente 2 horas. Hora certinha da sua Rádio Nacional de Brasília. Tá bom? Isso. Programa Madrugada Nacional, né? Mas outra participação do ouvinte que pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui, é em áudio, ouçamos. Bom dia, João Maquibral, bom dia, Luziane, Ageu. Ah, eu. Ei, João, Rubem. Vai dar uma chuva aqui que ah, o cachorro tá bebendo água em pé, viu? Bebendo. Mas é água. Água, mas isso. É bom, água é vida. Claro. Então, vamos mandar uns abraços aqui rapidinho. Vamos lá, Rubem. Mandar um abraço lá pro Adilson de Caiapone, para o Antônio Nunes, Manuel Messias, as Teodoras, a Divina, mas a Raquel, a Sandrinha, Valdineia, o Miguel Cidrão, o Zé Roberto, o Zé Carlos de Bertioga. Dá um abraço também para o Marcos, o fazendeiro lá das Minas Gerais, o Beto Padeiro, Percival, caminhoneiro, o pessoal lá do Tareco Lanches, Bombando Bar, o João Magnata, Lucas Frazão, o pessoal lá os companheiros deles lá na padaria, uma hora dessa, tá lá com a mão na massa. Mão na massa. Natanael, o Edgar, Gomes, e também o Figurinha Difícil. Quem? E enfim, João, um bom final de semana. Amém. Um bom descanso aí. Uhum. E, se tiver jeito, eu queria ouvir aquela música do Roberto Carlos, O Homem. O Homem. Bom final de semana, certo. E feliz Natal, João. Pra você também, Rubem. Feliz Natal, né? Valeu, valeu, valeu, valeu, Rubem. Pires do Rio, né? Marcando presença aqui no programa Madrugada Nacional. Valeu, garotinho. Tudo de bom pra você, tá? A gente só tem que agradecer, agradecer, agradecer, agradecer, né? Deixa eu ver aqui outra participação, deixa eu ver aqui. Para, pá, pá, pá, pá. Agora é 2 horas, 1 minuto. Áudio aqui pelo nosso WhatsApp, ouçamos. Bom dia, João Macbrau. E aí, parceiro? Aqui é o Gival e Flávia de Colinas do Tocantins. Estamos Gival. Aqui na escuta do programa, viu, Colina, parceiro? Colina, um grande abraço. Oh. Tá muito bom a programação. Oh, que bom. Você é o cara. Oh, obrigado. Fala aí, Flávia. Oi, boa noite, grande João Max. Bom dia. Bom dia. É, já passou de meia-noite. Isso, isso. Grande João Macbrau. Isso. Muito um bem. Metro. Eu gosto muito do seu programa. Você é muito romântico. Ah, mas tem que ser. Ué, vou dar um abraço aí à Aninha de Brasília, que está acompanhando o programa também. Valeu, Aninha. Estamos aqui. Um grande abraço. Ótima sexta-feira a todos. Tá certo. Gival e Flávia, né? Ah, Tocantins. Obrigado. Ao casal 20 aí. Obrigado, obrigado aí, viu, gente? Obrigado de coração. Esse carinho ímpar com a gente aqui, com o nosso trabalho aqui. E sempre, sempre enaltecendo aqui o nosso trabalho. A gente só tem que dizer... mil vezes obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Tá bom? Obrigado, Gival e Flávia, né? 2:03, 2:03. Toda a participação aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver, isso aqui já é em texto, que diz o seguinte. Bom dia, João Macbrau. Hoje é aniversário da locutora jornalista Sula Seville. Sula? Feliz aniversário. Seu dia seja tão brilhante e alegre quanto a voz que por tantos anos encantou e informou milhares de ouvintes. Seu legado do rádio é atemporal, que você desfrute de cada momento com a mesma paixão e alegria que dedicava à sua profissão. Muita saúde, paz e felicidade sempre. Assina Manezinho de Livramento de Nossa Senhora do Estado da Bahia. João Macbrau, um bom final de semana para você, João Macbrau, e sua família. Tá certo, Manezinho. É, Manezinho, lembrando que hoje é aniversário da Sula Seville, né? É, trabalhou muito aqui pela Rádio Nacional da Amazônia, né? Em especial da Amazônia. Tá certo, grande colega, companheira de trabalho aqui, que a gente... né? Teve o prazer de conviver, não é isso? Tá certo. Valeu, Manezinho! Obrigado, garotinho. Obrigado aí pela participação, pelo carinho aqui com a gente. Nosso trabalho, tá bom? 2:04. Outra participação, deixa eu ver aqui. Esse aqui é em texto pelo WhatsApp. Grande abraço a todos. Muita boa programação de vocês. Aqui é Santa Maria, Rio Grande do Sul. Se possível, larga aí uma música de Jair Rodrigues, Majestade ou Sabiá. Certo, João? Certo. Mas eu vou olhar aqui com todo carinho aqui, ué, né? Achando a moda aqui de Jair Rodrigues, né? Majestade ou Sabiá, né? A gente vai atender o nosso querido ouvinte, é Dioleno Boeira. Dioleno Boeira, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Até barbaridade! Um abraço a todos vocês, aí os nossos queridos ouvintes aí de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Haja visto que a audiência aí do Madrugada Nacional, audiência nota mil, né? A todos vocês aí de Santa Maria do Rio Grande do Sul, cidades vizinhas aí, né? Isso, meu carinho, meu respeito com todos vocês, tá bom? Obrigado, obrigado de coração. Deixa eu ver outra participação aqui pelo WhatsApp, também é em áudio, ouçamos. Bom dia, Mac Brown. Bom dia. Da Nacional. Legal, legal. É, rapaz, aqui diretamente aqui de Santa Maria da Amazônia. Santa Maria da Amazônia. Santa Maria do Pará, ah, ok? Ah, já é do aqui, Pará essa. Onde começa a rodovia Belém-Brasília, vocês conhecem a rodovia Belém-Brasília? Não, eu não conheço. Ah, 010, daqui vai para, direto para Brasília. Certo. Ok? Ok. O Mac Brown. Então eu tô aqui, viu? Certo. Sintonizando a Nacional da Amazônia. Bom dia a todos vocês aí, né? Bom dia, Wilton. Nacional. Certo. Ok? Aqui é o Wilton, aqui da Santa Maria da Amazônia. Santa Maria da Amazônia. Bom dia a todos. Tá certo, Wilton. É de Santa Maria, mas do Amazonas, né? Olha aí. Esse Brasil nosso é imenso, né? Esse Brasil nosso é imenso que só. Poxa, tá certo. Bom, deixa eu dar uma adiantadinha aqui pra gente atender o máximo aqui possível do ouvinte, né? Senão não dá tempo, peraí. 2:06, né? Outra participação, deixa eu ver aqui, é áudio, ouçamos. Bom dia, meu amigo João Mark Brau. Bom dia. Francisco Estrela. Com Roberto Carlos do Portão, ofereço para você, Luziane, Alderina, toda a sua família, Milena, as duas Teodora, Negra na Estrutural, Joia, Ita, Eludes Costa, Nilda, Helene Moisés de Selvas, Maria Cleude, no Rio de Janeiro, Sandrinha, Valdineia, Maria Helena dos Teclados, Ana, Marinalva, Marli, Sueli, Juarez, Cafife, Ivamar, Braga Júnior, Ailton. Em Brasília, Manuel Messia, Arlindo, Adilson, Tânio Pessoa, Garotinho, sintonizado na programação Lau, Enéas, Gambiarra, lá na Bahia, meu amigo Alemão, também sintonizado na programação Elisete, Penha, Roseli Matos, aqui em Palestina, Francisco, Antônio, Chaga, Luzimar, Valton, Rita, Rubem Gil, na cidade de Augustinópolis, Marco Dualho. O garotinho que eu falo é o João Bezerra, João. Sim, pessoal. E para todos que estão sintonizados na programação, que Deus abençoe, tenha um bom trabalho. Tá certo. Com todos na paz. Amém. Tem mais um carocinho de voz Francisco aqui? Francisco Estrela. Tem mais um carocinho de voz aqui. Meu amigo Comeu morreu, Deodete Barros. Todos que estão ouvindo essa programação maravilhosa. Fico todos na paz. Tá certo, Francisco. Obrigado, garotinho. Obrigado pelo carinho. Tá certo. 2:09. Outra participação aqui. Sextou! E hoje é tudo normal. Como eu não sei se vocês vão estar na rádio na semana que vem, gostaria de desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua equipe. Otávio, Luziânia, Ageu e todos os ouvintes, né? Hoje vou roubar a fala do Del. Já falei que te amo, Janjão. Milena. A Milena agora saindo com essa. É, Milena. Sabia, tá? Milena. Nutricionista aqui da madrugada. Né? Tá certo. Milena, eu também te amo, Milena. E muito, viu? Pode ter certeza disso. Te amo muito, tá bom? Você, a digníssima mãe, a dona... Dona Maria de Jesus, né? Enfim, esse carinho ímpar aí que vocês sempre dedicaram aqui ao nosso trabalho aqui nas madrugadas, né? Então como é que a gente não pode amar, né? Poxa, né? Tá certo. Valeu, Milena! Obrigado, querida. Obrigado de coração, tá? Legal. Outra participação. Bom dia, João. Estamos aqui ouvindo esse programa maravilhoso. Manda um alô pro Edgar, Comeu morreu, pro Messias, o Sol Ouro. Aqui é a Sueli e Gil, Ituiutaba, Minas Gerais. Olha aí, Sueli e Gil, Ituiutaba, Minas Gerais. Mandando um alô aí pro Edgar, como eu morreu também, né? Obrigado, gente. Obrigado aí pelo carinho, viu? Poxa, legal, legal. Outra participação. Olá, João. Boa madrugada a todos. Toca aí a música Borbulhas de Amor, com Fagner. Vai para todos ligados no Madrugada Nacional. Assina Amaro. Amaro de novo, repartimento do Pará, né? Tá certo. O Agil vai vir aqui pra ti aí com todo carinho aqui, né? Borbulhas de Amor, com Fagner. Isso é boa, isso é boa. Essa moda é boa. Eu também gosto dessa moda, né? 2:11. Outra participação aqui. Deixa eu ver aqui. É áudio. Ouçamos. Bom dia, meu amigo Juan. Ó. Natanael, craque do Ceará, Juan. Pegada aí, viu? Não, começou a dar churrinha por aqui, viu, Juan? Ah, opa! Aqui é o clima, viu, Juan? Certo. É, Juan, nós não falha não, né, Juan? Não, não pode falhar. É. Feliz Natal pra você aí. Opa! Aí, toda bancada aí, da certo. Nacional. Obrigado. Mas que pegada, né, Juan? Assim. É muita comilança, né, Juan? Nesse Natal, né, sei não. O Juan tá em riba da mesa, viu, Juan? Tava comigo, viu, Juan? Um abraço, meu amigo, velho. Bom dia, bom final de semana. Mano. Pra você também, pra semana. Tá certo, Natanael lá de Crato, do grande Estadão do Ceará, né? Valeu, garotinho! Obrigado pelo carinho aqui com a gente aqui, tá? Isso, a gente só tem que agradecer, né? Deixa eu ver aqui. Áudio, ouçamos, deixa eu ver aqui. Boa madrugada, meu amigo João. O alemão, mais uma vez. Alemão. Cara, sintonizado no Madrugada Nacional, meu amigo. Valeu, João. Alemão. Boa madrugada aí pra Carminha, em Boa Vista, Roraima, João. Boa isso. Madrugada pro meu amigo Enio Fausto. Boa madrugada, Del Caminhoneiro, tamo junto. Leonardo Bruno, boa madrugada. Professor Bernardo, meu amigo João. Boa madrugada também para Edgar, como eu morreu. Inês Cabral, de Fortaleza, boa madrugada, né, João? Paninha também, pra Joia. Dona Negra aí na Estrutural, João. Divina aí, Eliseu Martins, Raquelzinha e todas aí na grande Eliseu Martins. Valeu, Joãozão. Obrigadão por a oportunidade, meu amigo. Tamo sempre por cá, viu? De bem com a vida, alto astral e com Deus no coração. Amém, amém. Boa madrugada também, moço. Passei o Enéas, João. Enéas, esquecendo. Alvorada Norte. Valeu, João. Mandei um áudio aí de um minuto e pouco aí. Não, tamo junto. Tamo. Boa madrugada. Fiquem todos com Deus. Amém. Aqui é alemão, galera. De isso. Três corações aqui na Bahia. Bahia. Viu? Coladinho, Barreiras. Grande Bahia. E bom dia, João. Valeu, garotinho. Só tem que agradecer o carinho, só tem que agradecer a sua participação, alemão, né? Ah, maravilha, né? Bom, 2:14. Vamos fazer o seguinte, né? Porque o programa aqui ainda tem mais algumas participações dos queridos ouvintes aqui pelo WhatsApp, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas etapas aqui, né? Pra não ficar muito cansativo o programa, só... Porque... Ô, Agil, Madrugada Nacional é... Dinâmico, Agil, dinâmico. Se é dinâmico, vamos dar sequência aqui da nossa programação musical. Depois a gente continua atendendo as participações dos queridos ouvintes pelo WhatsApp. Com você, garotinho, som na caixa. E só eu sei por quanta coisa eu passei. Andei na estrada da esperança e da saudade pra buscar felicidade. Quanta pedra eu já rolei. Andei do lado de um moço encantado. Era poeta, em tanta coisa acreditei. Menina, moça, loucamente apaixonada. Numa noite luarada, por amor eu me entreguei.

Mas eu encafofou agora com mé. Não é isso, não. Hoje é mais um dia de paz, né? Como os demais outros dias. Mais um dia de amor, né? Opa, de fé, de esperança, né? Desejar bem ao próximo, né? Opa, é nesse naipe, né? De dizer sempre, opa, não tá bom agora, mas daqui um minuto vai melhorar. E aí vai, né? Isso é bacana. E sem, infelizmente, tem uma meia dúzia aí que, né? Eu vou te contar, é difícil, viu? Como é que tá você, fulano? Você tá bem? Não tô bom, não. Não tô bom, não. Dona Cacunda, reumatismo atacado, sem dinheiro nas beiras. Não gosto fulano, gosto betano. Toma! Toma! Né? Ora, para de reclamar da vida, né? Nada tá bom, nada. Passa até coisa desagradável pra gente, que ele, né? Você me entendeu, você é inteligente, eu sei disso. 2:27, deixa eu ver aqui mais algumas participações aqui do ouvinte aqui pelo WhatsApp, né? Isso, vamos divulgar aqui, a gente pede pro ouvinte participar. Vamos atendê-lo com carinho, né? Isso, vamos agilizar um pouquinho aqui pra gente atender o máximo possível aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver, é áudio, ouçamos. Bom dia, meu amigo Marcos Brau, João Marcos Brau, comunicador nota mil da madrugada. Ah, meu xará. Quem fala é João Magnata, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. Marajó, Pará. Estamos à escuta do seu programa, obrigado. Todas as noites. Obrigado. A melhor companhia da madrugada para nós, né? Que bom. Eu queria que o senhor mandasse um abraço para nós que estamos trabalhando aqui. Isso. Eu, João Magnata, meu amigo Ferrinha, padeiro Ferrinha. Ferrinha. O nosso grande amigo Gabriel. Gabriel. Anjo Gabriel. Meu irmão Dinho. Dinho. Pessoal dos nossos amigos da outra padaria ali, companheiro de trabalho. Uhum. O Lucas Frazão. Lucas. Por aqui. Tonhão. Chocolate. Toco, Wesley. Elbi, todos esses nossos amigos aí que estão na escuta do programa também. Uhum. E trabalhando, né? Oh, fazendo claro. Pãozinho também. Boa na massa. E também nosso grande amigo Edgar. Como eu morri? Tripinha. Meu grande amigo Rubens, né? O Rubens, gente boa. Filhos do Rio. O nosso pão que a gente faz aqui, Rubens, é pão familiar. O famoso pão manual que a gente faz. Manual. Mas é muito gostoso, muito bom o pão. Maravilha. Nosso amigo Manuel Messias, gente boa, as duas Teodoro, estão tudo que a gente escutando pro programa aí, pessoal ouvinte também, toda essa galera esperta que fica ouvindo o melhor da madrugada, o melhor show da madrugada. Nosso amigo, grande amigo João Marcos Brau. Meu amigo, eu queria que você desse para você colocar a música para nós, Evidências. Com Chitãozinho e Chororó, né? Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Evidências. Se fosse possível. Certo. E um grande abraço. E hoje é o último programa da semana, né? Isso. Que Deus abençoe você, sua família. Amém, a nós todos. Os seus trabalhadores aí, pessoal que trabalha com você, sua toda equipe. Isso. E nós também, né? Isso, sim, Deus você. Deus abençoe toda essa família aí do Rubens, toda essa família aqui. Família nacional, né? Isso, família nacional. Nosso bom dia. Bom João dia. Magnata. Vai. Valeu, Xará! Tá certo, um abração pra ti, um abração pra todos os demais aí da padaria, todos os padeiros aí, né? A gente só tem que agradecer o carinho de vocês, viu, gente? Parabéns, é um exemplo de vida, tá aí com a mão na massa aí, defendendo o pão de cada dia, né? Honestamente, né? Tá certo. 2:30, 2:30, sobre outra participação aqui, correndo aqui. Áudio, ouçamos. Bom dia, meu amigo João Mati Brau. Bom dia. Sou aqui da Rádio Nacional de Brasília aí. Ah, eu, João, o Xará também. Todas as rádios parceiras. Opa. Aqui sou eu, João.